eu ver. Não pare. Ninguém é perfeito. Né? Nem do lado de lá, nem do lado de cá. Ninguém é perfeito. Então não pare. Continue. Persista. Tá certo? Como dizia um grande homem, aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil. Não que a natureza da tarefa mude, mas a capacidade aumenta. Pense nisso. Só desafio você quem quer estar onde você está. Ninguém desafia você se você estiver no lugar abaixo dela. Então me desafio. E eu não dou importância. Pra quê? Né? Você quer estar no meu lugar? Venha, seja melhor do que eu. Porque se você assumir meu lugar, quer dizer que eu já assumi. E ninguém para pra pensar. Quem tá embaixo de você não pensa nisso. Claro. Se você assumir o meu lugar, quer dizer que eu já subi. Lógico. E você acha que quem quer assumir seu lugar vai pensar mais alto que você, não vai? Entendeu? Isso é segredo pra vida. Qual que é a sua ambição pra continuar nas suas disciplinas diárias e jamais desistir? O que o senhor almeja? Ser uma estrela. E não é ser uma estrela no nível de ser uma estrela. É ser uma estrela no nível de brilhar alto. Do lado dos encarnados, nós temos brilhos e luzes, né? E o que é que a gente tem que almejar quando parte para a luz do lado de cá? Ser sempre uma luz maior. Quem corre com sua capa, quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa. Yeah. A sua capa é o manto de caridade, sua capa conte tudo, só não conta falsidade. Chegue. Exu, Mujubá, Mujubá, Exu, Exúria, Sarabá. E contamos... Claro, Exu, salve seu Tancarru. Salve, se quiser pedir alguma coisa, peça a mim. Peça em pé, porque sou Tancarru Adimbá. Diga, moço. Qual que é o ponto que o senhor tem mais afinidade? Seu Tranca-Rua, eu sou homem, não sou Zé. Pois eu confio em Tranca-Rua do Imbaré. Claro, Exu. Exu, Mujubá. O que é Exu? Você quer saber em que língua, moço? Nossa. Nada. Porque Exu pode ser muita coisa. Menos o demônio que pinta. Exu é tudo menos o demônio que pinta, moço. Exu é quem faz a ligação, né? E aí eu não digo somente do orixá Exu. Eu digo de nós, os guardiões. Anjo não, porque eu não sou anjo. Eu estou longe de ser anjo. Mas sou guardião, tem que guardar. Tem que guardar tudo, bem ou mal. Né? Ah, é. É verdade, moço? Sim. Tem-se uma ideia aí de que se trancar a rua faz mal. Eu não faço mal a ninguém. A pessoa que se faz mal depois diz que sou eu. Adoro dizer que sou eu, né? Eu não tranco nada. Ultimamente estou trancando nem as portas do cabaré, imagina o resto. Deixa aberta, moço, pra voltar. Claro. Por que se diz que o Exu é o demônio, seu tranca-ruas? Veja só. Eita, que ele foi longe agora. Diz que a gente é demônio, porque primeiro é a gente que tá na rua, mais perto do povo. Não é verdade? Segundo, precisaria assustar o povo de alguma forma. E antigamente como era que se assustava com o povo, não era com o demônio? Se a gente tá na rua mais perto do povo, quem é o demônio? É nós. Mas se soubesse. O demônio tá dentro de todo mundo. Sabia não, moço? Assustou agora. Fez assim, ó. Ia cair na cadeira. De todo mundo, diz aí como. Como? É. Quantas vezes no dia você deseja mal alguém? Olha. Quantas vezes no dia você olha pra uma pessoa e diz, eu não gosto dessa pessoa, mas nunca conversou? É isso, moço. Isso é o demônio. Ficam achando demônio em chifre, em não sei o pra quê, né? É o que eu sempre digo, moço, aí diz as coisas das encruzilhadas, né? Aí o povo bota lá as comidas, as galinhas, eu que não preciso disso mais não. Mas o povo bota lá as comidas, as galinhas, as coisas, né? Aí o povo diz, ah, isso é coisa do demônio, né? Mas aí ninguém lembra de perguntar quem foi que mandou botar ali. Não vale a pena não lembrar. Sabe por que ninguém pergunta? Porque foi outro homem. Entendeu? Sim. Ninguém sai e diz assim, olha, bota lá porque eu vou botar, não. Porque alguém mandou. Alguém pagou pra isso. Huh. E aí? Mas esse não é o demônio, né? Aí chama tranca-rua de demônio. Mas me chame de demônio pra ver. Aí vai ver um bicho solto. Como é que é o seu tranca-rua Zimbaré no modo bicho solto? No modo bicho solto. Olha! É aquele que faz tudo, moço. Uhum. Entendeu? É aquele que faz tudo. Quando eu digo aí, não use meu nome, não. Por que que eles usam esse nome? É pra se legitimar. Uhum. Diz assim, olha, é tranca-rua, já dá medo. Por quê? Porque sabe o que eu faço. Entendeu? Sim. Eu fazia, porque agora eu não faço mais, né? Que essa parede medrosa da peste, que não vai lugar nenhum. Aí, às vezes, eu digo, vai lá no cemitério, tem umas cachaças, a gente fica rolando. Aí ele diz, não vou não, que eu tenho medo. Não passo nem pela porta. Ele diz. Não, né? Não. Uhum. Pois. Mas fazer o quê, né, moço? É. E esse negócio é pra quê mesmo? Aqui a gente vai registrar todo o seu conhecimento, seu trancavão. Nenhum! Vamos falar de que... Olha, tem umas coisas que se eu falar, não vai dar certo. Vai, conta aí pra gente, seu trancavão. Tem certeza, olha. Conta a primeira coisa que não se pode falar. Que não dá certo se falar, mas pode. Ah, aqui a gente pode falar, né? É. Vamos Vem falar. Cá, que história. Eu, desculpa aí, é que eu fico assim mesmo, já que eu não posso andar, né? É. Eu fico assim. Fica à vontade, seu trancavão. Oi, cara. Não que só isso. Tem macho pra ficar à vontade. É perigoso. Eita. Mas a primeira coisa que se diz a meu respeito que me deixa enraivado é que eu sou demônio. Menino, já me chamaram de tanta coisa nessa vida. De tinhoso, de demônio, de cabra, ao contrário, de um monte de coisa. Mas pense. Porque o que é que um Exu faz? Ele abre os caminhos. Uhum. Aí diz assim, mas Exu fecha os caminhos também, né? Não. Alguns dizem que Exu fecha caminho, nunca fechei caminho de ninguém. Um bando de gente que não faz nada e acha que é Exu que está fechando o caminho. Tem-se a lenda, né, de um homem aí, que eu não vou dizer quem é esse aparelho vagabundo, mas é... Uma vez chegaram para dizer, mas seu tranca, eu não consigo arrumar um emprego porque me disseram em outro lugar que você fechou as portas para mim. Aí eu olhei para a cara dele e disse, ô moço, você levanta que hora para procurar ele? 10 horas. Falei, realmente, eu estou fechando tudo, viu? Principalmente despertador 6 horas da manhã. Viu? Toma vergonha na sua cara e vai procurar um emprego de verdade. Vai procurar um emprego na hora que tem que fazer. O mal das pessoas é esse, né? Eu não faço, eu quero ser rico. Trabalha? Não. E quer o quê? Roubar? Então vá roubar. Agora, quando tiver lá, vendo só nessa quadrada, não tinha por mim, não, que eu não vou. Ou estou passarinho pra ficar preso? Moço. É, não tem essa, não. É assim. É verdade. Se a pessoa disser assim, seu trancarroso, abre o meu caminho que eu te boto uma cachaça na encruza. O senhor diz o quê? Vai procurar o que fazer, que cachaça eu pego no bar. Eu posso entrar no bar, repare. Se eu vou ficar preocupado em cachaça de encruza. Quando a gente faz essas coisas, moço, larguei para os espíritos que vivem nas encruzas. São espíritos de desencarnados que ainda não conseguem ficar sem a matéria, sem a essência da matéria. E aí eles realmente fazem qualquer coisa. Eles matam por uma galinha, eles matam por uma cachaça, mas Exu, da falange de Exu, não conheço. Não precisa. A gente já sabe chegar no bar. Você quer cachaça, vai pro bar. E outra coisa, a história de usar cachaça para o médico, né? Aí o médico tá bebendo porque é trancar, eu fico só observando. Fala que é trancar o do Imbaré, fala. Fala pra eu descer e dizer o que precisa. Cara de pau, quando a gente vai beber, é pra facilitar a incorporação. E não é pra ficar bêbado, não. E eu preciso ficar bêbado. Agora, você imagina isso. Vamos só fazer um pensamento aqui do pensante. Que nós. Você vai no médico. O que você quer? Saúde. Aí ele lhe dá veneno, você toma. Não. Por quê? Você vai se operar. Aqueles homens brancos lá. Aí os homens de branco vão cortar a sua barriga. Aí você diz assim, eu tô bêbado. Você vai deixar ele cortar você? Não, sim. E por que Exu tem que trabalhar mesmo? É. E por que Exu tem que trabalhar mesmo? Quando a gente pede uma cachaça, que a gente pede de vez em quando as cachaçinhas, é para fazer os outros trabalhar pra gente. Bota lá na encruza. Aí os espíritos vão lá, aqueles espíritos mais desencarnados agora. Diz, meu irmão, faça isso. Aí ele botou lá pra você. Faça isso. A gente vai estar coordenando você. Quando você precisar, você pede a gente. A gente não dá mais não, só dá uma vez, sabe? Para não acostumar ninguém. Né? Espírito precisa mais disso, não. Espírito precisa evolução. Para chegar lá no alto, lá no, né? Naquele homem da luz. Uma cachaça na encruza é uma forma de vocês pagarem, às vezes, uma pessoa que só faz um trabalho para vocês em troca de alguma coisa. Exatamente. Então a gente faz. Né? E aí, às vezes, não escute não, Bande Peste. Aí o que acontece? Esse povo que tá aí, né? Faz as coisas e não sabe que a gente devagarzinho vai fazer o quê? Mudando o perispírito deles. Devagarzinho. Como quem não quer nada. Ali, oi. Então, aí no outro dia já não tá mais fácil, depois eu tô. Quando vê, já mudou. Já mudou o perispírito. Essa é a grande evolução da luz. Entendeu? Eu passei muitos tempos achando que luz era burrice. O senhor passou muito tempo pensando que luz era burrice? Passei muito tempo achando que luz era burrice. E tem muita gente que ainda acha. Que ser da luz é ser burro. Por quê? Mas olha, a gente aqui pra nós, né? Olha que trabalho. Você vai, faz o bem, a outra pessoa nem agradece. Aí você continua fazendo o bem, né? E a pessoa daqui a pouco dá uma paulada em você. Não, trabalho meio burrice. Mas a nossa evolução não depende do outro. É nossa. Né? Aí você diz assim, ah, mas seu tranca, por quê? É nossa. Porque cada um está no seu ponto de evolução. E o que a gente precisa aprender e ensinar é que cada um tem um ponto de evolução diferente. Porque tem uns que acreditam nos santos, né? Porque o ponto de evolução deles é a partir dali. Aquela é a contribuição que ela vai dar para evoluir. Ela e outros. Daquele ponto. Né? Por que outros vão para outros lugares? Porque o ponto de evolução deles é naqueles outros lugares. Aí os bestas vão ser espíritas. Né? É. Que vai ser o quê? Da caridade. Quem são os espíritos obsessores responsáveis pelos nossos mal-estares? Quem são os espíritos obsessores? Aí a pergunta não é essa. Talvez a pergunta seja outra. Seja o que é que eu estou fazendo para causar meu mal-estar? Aí. Ninguém nunca pergunta isso, né? Sempre acha que a culpa é do obsessor. Coitado do obsessor, até tá querendo lá obsediar, mas a pessoa não deixa. A pessoa já faz isso com ela própria. Já faz lá as coisas, oi, oi. Você não pode comer, estopou, não coma. Mas come. Aí tá passando mal, é o quê? É um obsessor que fez eu passar mal. Eu acordo, comi que nem um porco desvairado. Aí vou dormir. Aí acordo passando mal no outro dia. Foi quem que tava na minha cama? Um vampirizador nas minhas energias. Não tinha ninguém. Às vezes não tinha ninguém, né? Às vezes tem, porque as pessoas dão como um jumento e acordam com um cavalo, né? E, mas você sabe que às vezes é assim, né? É. É, não sei. Dorme, faz uma prece, não. É, dorme como um jumento. Pá. E acorda como que um cavalo. Agradece por acordar. Não, pra quê? Já vai logo fazer o quê? As coisas. E aí acorda como um cavalo. Aí vamos botar a culpa onde? Os obsessores. E, daqui a pouco as pessoas vão ter um problema sério. Viu? Tem um movimento aí espiritual. De greve dos obsessores. Eu quero ver quem que o povo vai colocar a culpa. Né? Nossa. Quem é? E aí? Porque você não é obsessor por muito tempo. Mesmo que não tenha tratamento, você não é obsessor por muito tempo. Você tem tempo para evoluir. Ah, eu não quero ir para a luz. Meu irmão, você não tem escolha. A luz chama, a terra chama. Entendeu? Ah, mas aí você pensa, e é o povo da escuridão? Eles encarnam do mesmo jeito. E são piores, porque aí trabalham do lado de cá e do lado de lá. E trabalham dos dois lados. Aí pronto. Arrebenta com tudo. Né? Mas as pessoas precisam parar com essa história de... É obsessão. Eu tô com dor de cabeça. Aí é um obsessor querendo roubar minhas energias. Né? A cachaça que tomou não foi. Né? As coisas que faz errado, não foi, porque ninguém faz nada de errado, já viu todo mundo dessa? É procurar obsessor e morrer. Nunca vi ter tanto santo. Morreu, virou santo. Ô, coitado, né? E eu fico do outro lado só, hein? Ah, é. Diz que tranca-ruas é um lorde, não brinca muito. Como o senhor responde a isso? Quem foi que disse? E eu agora tenho... É umas coisas que vão inventando com o tempo, né? Eu nunca fui da falange original de Trancarrua. Quando eu fui resgatado por seu Imbaré nas ruas, eu era um homem que tinha um nome. E realmente eu andava nas ruas. O senhor é um homem que tinha um nome e realmente o quê? Andava nas ruas. Eu morri na rua. Eu morri bebendo. Já viu alguém morrer bebendo? Fui eu. Eu morri do meu lado, tinha um litro de cachaça. Sabe quanto tempo eu me livrei disso? Muitos anos depois. Muitos anos depois. Eu tive a oportunidade de receber a luz de conhecimento, né? Através da falange dos Imbaré. Porque tem-se uma coisa que se diz assim, eu sou tranca-rua e ninguém mais é. E aí eu pergunto, e sua falange está na onde? Vamos imaginar que tranca-rua é um sobrenome. Quantos sobrenomes iguais nós temos? Não é verdade? Sim. E esses sobrenomes iguais é que fazem uma falange. Eu fui socorrido pela falange do Imbaré. Eu fui socorrido por ele. Por isso que hoje eu digo que sou tranca-rua do Imbaré. Sou da falange dele. E tenho muita honra de ser dessa falange. E vou aprender, porque nossa falange cada dia entra 1 milhão. Aí aqui é uma concorrência também. Né? É desleal, moço. Porque você vai aprendendo aos poucos. Aí um dia você aprende que a cachaça já não é mais necessário. Aí um dia você aprende que a farofa já não é mais necessário. Porque você começa a não ter mais necessidade material daquilo. E aí você vai crescendo dentro da sua falange. Porque até mesmo aquelas pessoas regentes de falange, almas precisam muitas vezes voltar à Terra, encarnadas. E alguém precisa assumir aquele lugar. Por isso que eu digo, a concorrência é árdua. Se eu saio, eu roubo o meu posto. Mas aí eu volto. Quais? Que foi, moço? Eu tô feio, é porque o aparelho é feio mesmo. Eu vou acompanhando o senhor e acompanhando ali pra saber que está tudo muito bem enquadrado. Ah, quadrado. Os quadrados acertando. Ô, seu Trancarruas, qual que é a lista de atividades que o senhor faz diariamente para manter o seu reino dentro da competência e responsabilidades que lhe foram confiadas? Bem, primeiro que eu não estou. Espírito dorme desde quando, moço? E espírito aí estava dormindo, imagina, a gente dormir. O mundo já está do jeito que está, que a gente não dorme, a gente dorme, né? A gente não precisa, nosso descanso é outro, é rápido. A gente tem que todo dia manter o equilíbrio entre o bem e o mal. Então a gente está nessa transição. Certo? Sim. Então a gente está ali, ó. Não horas do lado do bem, horas do lado do mal, como se imagina. Mas está ali, balanceando, trazendo os de um lado para o outro. Por quê? Porque os nossos, que já estão dos nossos lados, eles precisam voltar à Terra para manter o equilíbrio, né? É. E a gente precisa trazer as pessoas do lado escuro. E aí a gente vai fazendo a busca, o ensinamento, o conhecimento, a propagação disso tudo. Nossa. E o senhor é muito desafiado? Em qual momento? Durante a realização dos seus trabalhos no astral. Em qual momento? Me desafio a cada 2 segundos. Pelo menos 10 mil pessoas. Dos dois lados. E eu digo, o desafio ele só é válido se você tomar importância. Entendeu? Só desafia você quem quer estar onde você está. Ninguém desafia você se você estiver no lugar abaixo dela. Então me desafio. E eu não dou importância. Pra quê? Né? É. Você quer ser, estar no meu lugar? Venha. Seja melhor do que eu. Porque se você assumir meu lugar, quer dizer que eu já assumi. Ninguém para pra pensar. Quem está embaixo de você não pensa nisso. Claro. Se você assumiu o meu lugar, quer dizer que eu já subi. Lógico. E você acha que quem quer assumir seu lugar vai pensar mais alto que você? Não vai. Entendeu, moço? É. Isso é segredo pra vida. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Respeite o próximo. Respeite o próximo. Respeite o próximo. Ah. Quando eu estava encarnado. Eita. Eu tinha filhos. Eu tinha esposa. E me dedicava à atenção. Mas eu nunca liguei. Você tem ideia? Meu filho mais novo eu troquei por uma cachaça. O meu filho mais novo eu troquei por uma cachaça. Exato, moço. E vai ficar repetindo? Só se o senhor falar muito baixo. Ah, tá. Perdão. Perdão. Eu troquei por 1 litro de cachaça. E eu achava que era a coisa mais natural do mundo. Minha esposa, coitada. Ela às vezes não fazia nada. Mas quando não tinha o que eu queria, era isso mesmo. Hoje eu tava preso, né? Tava preso. Então eu tive que aprender a respeitar. Respeitar e respeitar o próximo. Sabe quem foi me resgatar do outro lado? Foi meu filho. É isso aí. Agora ele está encarnado. Já. Está encarnado. Na paz do Altíssimo. Rapaz, o quê? Na paz do Altíssimo. Na paz do Altíssimo. Claro que sim. Os espíritos, então, sentem, sim, essa ligação com os entes queridos de vidas passadas até depois que eles reencarnam. Sim. Sim. A ligação continua. É um ciclo eterno. É um ciclo eterno, tanto de amor quanto de raiva. Oh. Tanto de amor quanto pagamento. É um ciclo eterno. Entendeu? Se amam, se juntam, e aquele sentimento ele perdura. Se tem problemas, se juntam e resolvem o problema. E depois do problema resolvido, nasce o quê? Amor. E é esse amor que se busca. Qual que é a sua ambição para continuar nas suas disciplinas diárias e jamais desistir? O que o senhor almeja? Ser uma estrela. E não é ser uma estrela no nível de ser uma estrela. Uhum. É ser uma estrela no nível de brilhar alto. Do lado desencarnados, nós temos brilhos e luzes, né? E o que é que a gente tem que almejar quando parte para a luz do lado de cá? Ser sempre uma luz maior. Eu sei que o sol eu não consigo, nem se eu quiser. Nem se eu quiser. Mas então ser uma estrela já tá bom, né? Ser uma estrela já. Qual foi o espírito mais evoluído com quem o senhor chegou a conversar e qual foi a maior lição que ele lhe ensinou? Que vocês conhecem o espírito mais evoluído? Sétimo raio. Já ouviram falar? Não? Já? Já, os mestres ascensionados. Exato. Mas não sei o nome dele agora. Saint Germain. Oh. Como é que foi esse encontro aí? Ele estava num momento de transição de luz na Terra. E a Terra, a cada momento, é regida por um tipo de luz. Né? Por uma cor de luz diferente. Só para constar. E no momento de transição dele, ele se apresentou para todos os espíritos que trabalhavam na Terra. E alguns, ele chamou para uma conversa. E de todos os conselhos que ele nos deu, que eu mais gravei foi: retornem com honra. Retornem com honra. Retornem com honra. Para onde você for, retorne com honra. Se você vai para a Terra, retorne à Terra com honra. Se você vai sair da Terra, retorne à pátria espiritual com honra. E era isso que ele nos disse. E ele retornou ao lugar dele com honra. E honra não é para todo mundo. Honra não é para todo mundo. As pessoas às vezes dizem: eu estou honrado, né? Mas não sabem o que é honra. Honrar alguém é fazer com que essa pessoa esteja além de feliz, firme, contente e melhor. E eu falo no nome de Jeová, viu? Não tem problema nenhum. Fizemos uma brincadeira com o médium antes, vamos pedir para o senhor Tranca Ruas até falar sobre o Jeová. O que é que você quer que eu fale dele? Nunca teve com ele, não. Não. É muita luz. Jeová é Jesus, né? É isso? É um outro espírito. Se eu disser pra você que todo mundo entende errado. Então, aí já esclarece logo. E se eu disser que eu não posso esclarecer? Aí deixa quieto. Né? Todo mundo entende errado. Mas Jeová é Jesus. É, pronto. Porém, é conhecido errado na Terra. Ai. Sabia? Não. Durante quantos anos da vida a gente só estuda um livro de escritura? E nesse livro de escritura, olha que livro, vai me desonrar. Tô falando da... Você tá acabando com minha reputação. Diz o seguinte, que Jeová é o Deus maior, né? É o Deus supremo. O Deus supremo da antiguidade nunca foi Deus, mas sempre foi Jesus. E ele se auto-intitulava isso, e ele mostrou quem ele era. Ele disse quem ele era, lá, na velhice. Que é, nos quer perguntar também, tá aí alisando o bigode. Ô, seu Tracarruas, qual foi o espírito de menor evolução, tirando o meu, né, com quem o senhor já interagiu, e qual foi a maior lição que o senhor aprendeu com ele? Tem espíritos que deturpam o seu corpo perispiritual nas zonas umbralinas. E esses espíritos se transformam, pegam o seu corpo e se transformam em ovos, onde só tem um ponto de consciência. É uma escala involutiva. Né? Humano, animalesco, réptil, ovoide. Humano, animalesco, réptil, daí a última escala é ovoide. Ovoide. Quando chega ao estado de ovoide, você só tem um ponto de consciência. Você. Não tem mais nada. Não tem mais estrutura corpórea. O perispírito se formou de tal forma que só tem um ponto de consciência. Mas mesmo neste ponto de consciência, a gente aprende. E um dos ovoides, um dos meus meninos, como eu prefiro chamá-los, porque precisamos demonstrar amor a eles, amor de verdade. É. Uma vez, tomando a forma humana novamente, disse o seguinte, nunca perca a luz que tem dentro de vocês, porque as trevas só habitam onde não há luz. Assim como não existe frio. E aí quando ele me disse, não existe frio, eu disse, meu menino, como não existe frio? Ele disse, ali é apenas a ausência de calor ou a ausência de luz que congela o coração. E foi isso que transformou ele e os outros. Tô tão kardecista, né? Não falo com palavrão. Ah, o senhor tá kardecista? Demais. É bom isso? Não. Não é bom, não. Não. Daqui a pouco o povo vai perder a moral, né? É. Então vamos falar um pouco qual que é o significado do nome. Quem você tá olhando pra ele assim, ele é kardecista? Do nome Umbaré. Tem problema, não. Não devo, não. Deve. Significado do nome Umbaré é um título, moço. Ah. Título. Embaré é um título que eu tenho muito orgulho de levar. É para os espíritos que desencarnaram pela bebida? Não. Não. É para os espíritos que foram resgatados pela falange dos Embarés. Que trabalham como guardião nessa terra. O Embaré é um tranca-ruas mais, entre aspas, assim, jovem, descontraído, que o tranca-ruas das almas, por exemplo. Sim. Véi tranca é diferente. É, briga com ele não. Véi tranca? É, ele não é muito sério. É. É difícil encontrar em Paré, que seja sisudo. É. Ele vai gostar de brincar. É. Não é que um ambiente aqui só tem homem, né? Macho aí é mais difícil, né, moço? Mas os velhos, tem carro dessa encruzilhada, tem carro das almas. Ele gosta muito de conversa. Aí a gente conversa, né? Já que tem que conversar. Aquele velho mandou, a gente faz. É. Faz sim. Mas bem assim, não que eu tenha vontade própria, viu? O velho mandar e eu tenho que fazer, não. Mas... Não é não? Não. Oh, o senhor já negou algum trabalho pedido pelo pai velho? Não tem como negar. Ele sabe pedir de um jeito que você não nega. Você faz. E quando você diz que não, aí ele diz, eu vou fazer então. Aí você olha pra pessoa e diz, meu pai, não vai aguentar a relepada da vida, né? Quando aguenta a relepada, mas velho, vai fazer o quê? Né? Aí manda a gente vai. Por amor. Por amor. Não, por dó e piedade. Por amor e piedade pra com um bom velhinho. É. Olha aí. Claro que sim. Ah, o que as... Vou virar crente agora, meu moço. Por que, seu Tracão? O senhor vai virar crente? Porque ele ficou olhando pra você quando você disse que eu disse que era cardecista. O senhor... É, se for chamado por um crente para ajudar, o senhor ajuda? E a gente faz isso todo dia, moço. É. É. Oxe, o que a gente vê de pessoas sendo ajudadas, os crentes, né? Sendo ajudados pelos espíritos. Cada um tem uma função nessa terra. E a gente tem que respeitar eles porque eles também têm uma função nessa terra. Sabia? Aham. Uhum. A gente pensa assim, olha, não, os umbandistas adoram um bando, uma tabaca, um tambuzinho bom. Os umbandistas fazem um trabalho muito bonito do outro lado. Um trabalho de construção e ensinamento. Os kardecistas fazem um trabalho duro. Ele quer um dos trabalhos mais duros. Que é o trabalho de ensinar e aprumar os espíritos. Uhum. Pelo conhecimento, né? Uhum. Os evangélicos, por sua vez, também fazem um trabalho duro. E eles bem sabem. Eles catam espíritos. Quantas vezes eu já usei os meus filhos para receberem novamente a forma corpórea com eles nas igrejas? Várias vezes, porque é muito mais fácil me transformar uma void em dar um corpo a ele de novo dentro de uma igreja evangélica, porque ele pode cair, se debater, do que dentro de um centro espírita, porque dentro de um terreiro de Umbanda. Entendeu? Nós trabalhamos com tudo. Com tudo. E aí depois deixamos ele falar o que ele bem quer, né? E levamos ele embora. E é assim que o trabalho é feito. Cada um no seu ponto de trabalho e evolução. Quando chega do outro lado, que todo mundo se encontra, e diz, mas eu era qualquer coisa, né? Lá embaixo, né? E agora aqui, você vai continuar sendo aquilo que você foi. E seu aprendizado vai ajudar o outro. Lá e aqui. Simples. Qual foi a missão mais difícil que o senhor aceitou? Ixi. Essa foi difícil. Vamos ver. A missão mais difícil foi ajudar os humanos encarnados, por incrível que pareça. Porque apesar dos seres involuídos, dos abissais, apesar dos seres involuídos que nós temos nos umbrais, eles têm livre-arbítrio, mas eles reconhecem a luz. E os encarnados, eles reconhecem a luz e rejeitam a luz. os meus filhos, eu levo para a luz. E depois eles escolhem se continuam ou não. Mas em vocês encarnados, como é que ajuda alguém que diz eu não quero ser ajudado? Ou eu não quero ajudar meu próximo, eu não quero perder o meu tempo ajudando o próximo. Esse é o trabalho mais difícil. Seu Trancarruas, o senhor já falhou em alguma missão? Já pedi ajuda. Como é que foi? Quando eu vim trabalhar a primeira vez com os encarnados e da comunicação, o primeiro aparelho que eu fui dar comunicação, ele rejeitava. Ele rejeitava de todas as formas que você imaginar. E como ele era muito culto, né, estudado as coisas, todas as coisas que ele estudava era para rejeitar os espíritos. E aí eu tive que dizer, velho, me ajude, porque eu já estou sem paciência e eu vou chegar daquele jeito. E aí, graças a meu pai, Joaquim, ele disse, calma, filho, tenha paciência, que assim como ele é bruto, você também é. E se vocês estão juntos agora, é porque são por afinidade. Aí eu pude me enxergar. Me enxergar. Essa foi a única vez que eu pedi ajuda. Depois eu aprendi que eu tenho que chegar e pronto. Vai, vou deixar. Ah, não vai deixar não. Não, mas vou assim mesmo. Se seu livre-arbítrio não vai ser para usar pro bem, eu vou usar. E qual foi a situação onde alguém não queria pedir a sua ajuda, mas no final teve que pedir? Você quer de ontem, de ontem? Conta aí a mais marcante. Ah, a mais marcante. Tivemos há um tempo atrás, um probleminha na Terra. Né? E um probleminha envolvendo alguns aparelhos conhecidos. Que eu não vou dizer que é esse, porque depois eu denigrei a imagem do moço. Precisa sim pela primeira. O que acontece? Sabe quando alguém tem que pedir perdão ao outro? E eu olho pra ele e digo, você é um cara bom da pega. Porque quase não erra. Mas você quase não erra pra não pedir desculpa nem perdão. E isso já é errado. Porque precisa exercitar humildade. E não é humilde. E aí eu deixei as coisas acontecerem. Aí de repente alguém chega e diz, vou ter que apelar, né? Vou ter que apelar. Ele diz, eu me embarece, socorro, corre aqui, me ajude. Aí disse, o que foi, meu filho? Não, é que eu estou sofrendo, a minha família. E a família que você não ajudou? Eu falo mesmo. Eu falo. Primeiro eu digo. Digo, peraí, você precisa aprender. Se eu não disser, como é que vai aprender? Não aprende. Não aprende, não é isso? Se eu não disser, não aprende. Aí fica sempre errando. Aí eu digo. Aí diz que eu tenho pavio curto, eu sou grosso. Tem que aprender, moço. Não tem pra onde correr, não. Vai ficar preso nesse círculo evolutivo aqui? Aí vai. Aí depois volta. Aí volta a mesma coisa. Aí vai de novo. Aí volta. Né? Não pode. Tem que, as pessoas hoje elas estão com a falácia assim, aí. Eu deixo para minha próxima encarnação. Né? Uhum. aí eu fico pensando, coitado desse povo que vier na próxima encarnação. Trabalho evolutivo é tão lindo. Sabe? É tão lindo. Quando você vem de baixo, que você vai galgando cada dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aí você aprende que aquilo que você quer mostrar pro outro, né? É aquilo que você quer mostrar pro outro, que ele pode também. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e um pouquinho. Mas é. Evolui. Já desci tanta coisa. Já fiz tanta coisa também, moço. Já fiz tanta coisa errada. O bom de espírito é que a gente faz as coisas erradas, bota a culpa nos outros. É. É, a gente também faz a mesma coisa que vocês. Dá um exemplo. Quando eu era um espírito menos evoluído, quem foi que disse que eu sou evoluído? Menos esclarecido, né? Não, quando eu era ainda antes de ser resgatado, essa é a melhor forma de colocar. Certo. Antes de eu ser resgatado, e já fiz muito mal pro povo, porque outros pediam. E eu me passava por um monte de jeito que eu nunca fui. Só para ter aquilo que eu queria. Era a essência. Era a essência. Mas a essência passa. A essência acaba. E a gente continua. É isso que a gente tem que aprender. O que o senhor acha que a linha dos caveiras mais ensina para a humanidade? A linha dos caveiras, cuidado com a passagem. Oh! Cuidado com a passagem. Cada linha, moço, traz um ensinamento. Ah. Certo? Minha linha é o respeito. Quando você vê trancar o do Imbaré, você vai simbolizar nele o respeito. Para tudo. Tanto para o bem, quanto para o mal. Você vai respeitar tudo. Os caveiras, junto com a linha de BG, cuidado com a passagem. Porque você pode se perder nesse momento. Quando você não aceita a sua passagem, você se perde. Mas não é perder-se no tempo, é perder-se em si mesmo. Que essa é a pior parte para ser encontrada. É quando você fala em obsessão, e eu falo que a pior obsessão é a sua própria. Quando você se obsedia. E é isso que os humanos mais fazem. É isso que os encarnados mais fazem. Se auto-obsediam. E esse é o pior processo de desobsessão que pode acontecer. Não existe pior processo de desobsessão do que autodesobsessão. Porque você, de você mesmo, é você compreender que é você que está errado. É você compreender que você está fazendo mal a você. Essa é a pior. Porque nós não podemos interferir, né? Nas que a gente pode interferir, a gente vai lá, arranca um amiguinho, né? Leva amarrado, mas eu não quero mais, vai, né? Mas e com você, que eu não posso fazer isso? As pessoas precisam entender que não podem, não devem se auto-obsediar com falsidades e hipocrisia. Sr. Trancão de Imbaré, alguns dizem que a falange de Tiriri é honra e mérito. O que, que na sua visão, a falange de Tiriri tem a ensinar para a humanidade? Aí você tem que perguntar, Tiriri. Ah, mas no jeito do caveira que o senhor ensinou. Aí você tem que perguntar, Tiriri, né? Ah. Mas quando você fala em honra e mérito, quer dizer melhoria pessoal. Ali. Quando a gente pensa, normalmente as pessoas que recebem Exu Tiriri, quem elas são? mas são pessoas com problemas em honra, problemas em melhorar pessoalmente. E seu Tiriri está ali. Eu vou lhe ensinar. Oh. Eu vou lhe ensinar. As pessoas que recebem a falange do Imparé, elas têm problema com o quê? Respeitar o outro. O limite do outro. O jeito do outro. E a gente vai lá, peraí, eu vou lhe ensinar. Eu vou lhe ensinar. E assim vai. Cada um recebendo aquilo que precisa para melhorar. Nossa, claro que sim. Se o senhor, conhecendo a humanidade de hoje, tivesse um ensinamento para passar para geral, qual deles o senhor escolheria entre todos que o senhor pode imaginar? Que mais precisa ser ouvido nesse momento de transição? Amor. Quando a gente pensa por que que o grande mestre era puro amor, a gente esquece que nós precisamos ser o exemplo e seguir o exemplo dele. E quando eu falo, eu não falo somente para os irmãos encarnados, né? Eu falo para os desencarnados também. Amor. Amor. Quando a gente, vocês acham que a gente não recebe bronca, a gente recebe. Vocês acham que a gente não é cobrado, a gente é cobrado. Vocês acham que a gente não fica com raiva do outro, a gente fica com raiva do outro. Mas logo nos é ensinado amor. Tudo por amor. Às vezes eu tenho uns embates com a linha kardecista, porque é por amor. Por amor, por eu estar mais próximo, eu sei que as pessoas sentem mais. A dor, senhor Trancarroz, já falaram diversos mestres, é veículo de evolução, de depuração. Podem, não, pedem muito para Exu. Uma pergunta para o senhor. Pedem muito para Exu tirar toda a brasa do chão e colocar algodão? Sempre. Todo dia, todo momento. Ninguém quer sentir dor. Mas dor é um filtro que você tem que passar para evoluir. É esse filtro. A dor é esse filtro. Ela é necessária? Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes as dores que temos quando desencarnados são diferentes das dores que temos quando estamos encarnados. Porque os encarnados, eles não se preocupam com dores espirituais. Eu nunca vi um encarnado dizer: o meu espírito está doendo. O meu corpo está bem, mas o meu espírito está doendo. Mas quando o encarnado tem uma dor no fio de cabelo, naquele que já vai cair, chama. Ai, que dor! Tira essa dor, né? Mas o espírito já está doente. Se vocês pudessem ver o que eu vejo, se vocês pudessem ver o que eu vejo, entenderiam que a dor, ela vem primeiro do espírito. Antes de sentir o corpo, ela é sentida no espírito. É o ciclo. É o ciclo. Claro. Então, como é que o Exu trabalha com a questão da sua evolução moral? Da minha? Olha, já foi respondido, mas eu vou responder. É, de outra forma, né? Como a dor maior para um pai do que ser resgatado da sarjeta por um filho. Você está sendo humilhado em um sentido, né? Porque seu filho O sentido deveria ser oposto, né? E a gente, como vocês, temos problemas e temos as nossas dores. Porque não temos o filtro carnal e aí enxergamos os nossos erros. Né? Qual é o pior problema dos umbrais? Quando a gente vê os retratos ou retratados pelos grandes médiuns, ou pelos médiuns pequenos também, que retratam, a gente vê um sentimento de dor muito forte, né? Mas qual seria essa dor? Porque a gente pensa logo na dor física, mas ali ele já não tem mais corpos. E alguns dizem, mas eles ainda sentem a essência. Não. Aquela dor é a pior dor de todas. É a dor da consciência. Porque quando você não tem mais o corpo físico, você lembra de tudo que você fez de errado. E aí você passa martírio, se martirizando, dizendo, por que eu errei aqui? Eu poderia ter feito assim. Eu poderia ter feito assim. E essa dor consome. Consome o espírito. Vamos? Ô, seu Tranca-Ruas, antes da mensagem final, dá um conselho para quem é e para os familiares de quem é viciado no álcool, na droga, no sexo e em doce. Tem um aí que eu não vou dar, não. Tem um aí que eu não posso, né? Posso. A gente está se depurando. Aprendi essa palavra. Depurando. Aí você pergunta, você sabe o que é? Não sei, mas aprende. A gente aprende. Sim. Pro álcool. Primeiro, você também é doente. Qual foi o outro? Droga. Pra droga, você também é doente. Ah, é. Sexo. Essa porra. Pode outra. Doce. Você também é doente. Eita. Por que você sempre vai falar isso? Pro sexo também, você é doente. A família, né? Pronto. Por quê? Conselho o senhor dá para os familiares deles. Quando um é doente, neste sentido, a família toda adoece. Cada um vai adoecer o seu pior ponto. Na intolerância, na raiva, na fúria. E o que é que eles precisam? Amor, paciência, ternura, temperança, né? É isso que eles precisam. Eles não precisam de agressões. Eles não precisam de acusadores, né? Muitas vezes eles estão em um mundo em que para eles ali é a perfeição. Eles estão num mundo em que para eles ali é o melhor lugar para se estar. Entendeu? E eles não conseguem ver que existe uma saída. Ou que existem outras pessoas que estão sofrendo como ele. Esse. Quer curar? Prece. Prece. Prece. É você que está me fazendo ser cardecista. Prece. É, moço. Sim. Cura tudo. A prece cura tudo. Prece cura tudo. A prece cura tudo. Tudo. É você que tá me fazendo esse cardezinho. Fala essas coisas. Eu gostei. Era um litro de pinga. Vai, gente. Um charuto. Oh! Tá querendo problema com a parede. Assim. Teve algum assunto que eu não trouxe à tona que o senhor ainda gostaria de deixar conosco da vossa sabedoria? Sim, ensinar as pessoas a serem ricas. Olha, vamos lá. Trabalhe. Não tem outro jeito. Tem que trabalhar. E quando a gente pensa assim, mas eu trabalho todos os dias, né? E ainda assim não sou rico. Olha o que você tem do lado. Olhe para si e veja a riqueza que você tem. Pare de querer comparar a sua riqueza com a riqueza do outro. Para quem? Né? Precisa. Por isso que eu vou ensinar o povo a ser rico. Trabalhando. Trabalhando e olhando para si. Porque tudo que tem é riqueza. Que a gente só consegue entender quando perde. Né, moça? É agora que eu vou embora, me traz uma moça. Que nem posso fazer nada. Né? O espírito está comentando porque a nossa anfitriã também agora chegou na sala para poder estudar conosco. O senhor Tranca-Ruas, antes do senhor ir embora, ainda nessa sua mensagem final, pedi para o senhor falar um pouco de como melhor manter relacionamento antes e depois do casamento. Segredo, né, moço? Aí é complicado, porque esse negócio não é mais comigo, não. É, vamos falar. O senhor acha que a gente trazer a dona Pombogira para falar pra gente sobre esses assuntos? As relações? É. Oi, é incrível que vocês estão se metendo. Vocês não vão me meter em nada, não. Se acabarem com o meu charuto. E aí? É, realmente. Vamos tentar, né? Tá bom. E aí, amor e misericórdia. Para ver se vai. Né? Pronto. E eu digo que é por sua responsabilidade. É com você e o aparelho depois. Olha aí. Tá certo? Sim, senhor. Daí a gente conversa mais claro sobre esses assuntos. Se for o caso, se houver a permissão. Né? Quem tem que dar permissão, moço? Lá você está tudo aberto em fila, oi. É, moço. Valeu. Quando a gente começa assim, todo mundo quer falar um pouco. Oh. Porque cada um quer ajudar. Sim, jeito. Verdade. Entendeu? Cada um quer ajudar. Muito feliz, viu? Nós também, né? Ah. É da próxima vez, vamos dar um lugar, né? Nos ambientes. Ah. Né? Depois do vai não que dá as coisas. Eita! Senhor Tranca-Ruas, aproveitar que o senhor trouxe a sua tona. Qual que é o que é o diálogo com os espíritos nas suas palavras? Eita, trabalho que vocês fazem. É. A gente, né? Eu e esses espíritos, né? Que o senhor está acompanhando aqui, né? É a materialização. Você acha que está quente aqui por quê? É a materialização do trabalho espiritual. É isso. O estalo não foi por acaso. Não foi por acaso que você acordou e disse, eu posso fazer isso. Não foi assim? Sim, senhor. Ah, tô errado. Pensei que eu estava errado, gente. Mas não foi por acaso. Tinha um propósito. As pessoas, elas estão se centrando em lugares e não na espiritualidade. E o lugar não importa. A espiritualidade, sim. E é isso que você leva. Que lugar não importa. Mas é a espiritualidade. Não importa se é A, se é B, se é C, se é D. Cada um vai colocar lá a sua pedrinha. E no final tem uma muralha construída. Pense nisso. Cada um com sua pedrinha. Um trabalho de formiguinha. Mas tenha paciência. Por que não, né? Muito obrigado, Sr. Tranca-Ruas. Nada. Precisando, traz a pinga. Qual que seria, então, a sua mensagem final para o encontro nosso? Não teve pinga. Mas a mensagem final, a gente diz o seguinte. Não parem. Haja o que houver. Não parem. Ninguém é perfeito. Né? Nem do lado de lá, nem do lado de cá. Ninguém é perfeito? Então não parem. Continuem. Persistam. Tá certo? Como dizia um grande homem, aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil.